DJ Ney, o Toca Tudo de Guaraci. Eu ando sozinho, tento encontrar respostas que me digam onde você está. Nosso amor, eu vejo nossas fotos, momentos de amor. Não consigo entender por que acabou. O que fazer sem você? Foi assim, você nem ao menos sequer olhou pra mim. Por você fiz mais, me doei bem mais, mas fui até o fim, sem pensar em mim. O que é de errado comigo? O que é que há? Falando também é uma, deveria respeitar essa sua atitude, até tentei assimilar. Já parti vários corações que até é difícil acreditar. De vez em quando me sinto só, olhando dentro do quarto. Ficar sozinha é pior. Aquele nossos laços, amor de maloqueiro, ninguém acredita, é fato. Mas se me declarar, pra você relembre os fatos. Será que o amor pra mim é proibido? Não mereço esse castigo, Deus me ajuda. Ou será que o problema mesmo é comigo? Dependente de você, vou ter que te falar que malandro também ama, também ama, também ama. Meu coração por ti chama, por ti chama, por ti chama. Que malandro também ama. E eu estou apaixonado, só penso em você, só quero estar contigo. Meu olhar te segue, e até por pensamento eu sofro em silêncio. Pois sei que ele não te merece, só faz te usar como um brinquedo. Conheço o teu medo, que é de ficar sozinha. Mas sempre após a tempestade vem a calmaria. A noite vira dia e a felicidade vem. Vem, a felicidade vem. Se amar você está sendo um erro, eu quero te amar de novo, e te amar de novo, e de novo, e outra vez. Pois meu olhar te segue, e até por pensamento eu sofro em silêncio. Pois sei que ele não te merece, só faz te usar como um brinquedo. Conheço o teu medo, que é de ficar sozinha. Mas sempre após a tempestade vem a calmaria. A noite vira dia e a felicidade vem. Vem, a felicidade vem. Mas sempre após a tempestade vem a calmaria. A noite vira dia e a felicidade. Não consigo controlar o meu coração, e te chamar, mas não respondes. Eu tenho tanta coisa para te falar, não existe palavras para expressar o que eu sinto. Isso é amor. Deve ser amor. O talentoso DJ Ney. Sinto saudade de algo que ainda não sei, mas parece que é contigo. Enquanto eu me esforço pra falar de amor, tu vens e me chamas de amigo. Eu tenho tanta coisa para te falar, não existe palavras para expressar o que eu sinto. Isso é amor. Deve ser amor.

senhora lá na beira do riacho. Eu escrevi nos poemas de amor. Em todos eles eu falo de saudade de você, meu grande amor. Já nem te pego no colo, menininha, pra onde você foi, não sei. Já nem te pego no colo, menininha, pra onde você foi, não sei. A rede branca vou armá-la na mangueira, pra dormir e sonhar com você. Aquela água cristalina do riacho continua cristalina, venha ver. Já nem te pego no colo, menininha, pra onde você foi, não sei. Já nem te pego no colo, menininha, pra onde você foi, não sei. Poderoso Genisson, o Toca Tudo do Pará. Depois que a gente separou, as coisas não são mais constantes. Minha rotina mudou muito, pode crer. Até meu jeito de vestir já não é como era antes. Quando eu tinha seus cuidados, me lembro que você dizia: quando eu era importante pra você. Mas hoje tudo que me resta é recordar quando eu e você. Minha rotina mudou muito, pode crer. Até meu jeito de vestir já não é como era antes. Quando eu tinha os seus cuidados, me lembro que você dizia: quando eu era importante pra você. Mas hoje tudo que me resta é recordar quando eu e você vivíamos juntos. Já que tudo acabou, mas do meu coração.

gosto de viver sem você, meu amor. Eu juro que eu não sinto nada. Pra fazer sucesso, tem que ter carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Ney.